Maré, chama para descida. Pista 10 à vista, voo 1805. Tenho que chamar a torre agora, são 2295. Confirmado que o voo 1805? Isso, torre, são 2295. Está confirmada a instrução? Quanto eu ligo 1805? Boa noite, no 74, vou ITAP e desce até o 50. ITAP desce até o... qual nível? Até o 050. 050, vou no 74. 805, controle. Oi, 1805, tá, escuta. Chama a torre agora, 118.95, como recebe? 18.500, boa noite, 105. Recebe alto, claro. No 606, desce para 2000, com 1019, autorizado LF. 2019, autorizado LF 606, obrigado. Oi, Salvador, boa noite, 05. Uma milha do Índia Serra, trem baixo travado, 90 vista. Boa noite, 05, tem livre pouso. Pista 10, vento 120 graus, com 10 nós, com 10 nós, o altímetro no 019. 90 na nave, livre pouso 90, boa noite, 05. 05 no Solos 42, direita, taxiway Fox, na minha escuta, após taxiway Alpha e Juliette, até o portão 04. Fox Alpha Juliette, para a posição 04, na sua escuta. Estamos no Louvor ITAP, desce para 2.000 pés, ajuste meteorológico. Até 2.000 pés. Mandou um MC-09-37-250 para 170. 509 na via chegada Maré, desce inicialmente até uma centena. Uma centena, a possibilidade de cortar um pouquinho para a gente? Mantenha a chegada 509, no meu sim. Mantenha a chegada, vai para 580. Atingindo 4.000 pés, 6258. 2.000 pés autorizado ILS, 6250. 2.000 pés autorizado, 6250. 606, chama a torre 11895. Bom trabalho, boa noite. Boa. 714, 2.000 pés, 2019. 2.000 pés, 2019, 714. Digo 606, altímetro no 09, o vento 120 graus com 08 nós, tem livre pouso, pista no zero. É, livre pouso 606, obrigado. Canal 6258, chama a torre agora, sempre 1895. 06 no Solas 47, livre à direita na Taxi Fox, na minha escuta via Alfa e Juliette para o portão 05. Fox, Alfa, Juliette, 05, na sua Boa noite, Xanamé 258, tem livre pouso, pista no zero, vento 120 graus, com 08 nós, o altímetro no 019. Livre pouso, Xanamé 6258 no Solo 50, à direita na Taxi Fox, prossegue após a minha escuta via Alfa, Juliette para o portão 07. Alfa, Juliette para 07. Gol no 7-4. Sempre 18-95 no 7-4. 18-95, boa! Boa. É o gol no 7 no 4, tá na final visual com a 10. Exigiu 080, vai pro 59. 09 para 3 mil pés, 19. 19, 3 mil pés, vai pro 59. 7 no 4, tráfego ajustado, tem livre pouso, pista no 0, vento 120 graus com 08 nós. Livre pouso na 10, vai o gol no 7 no 4. Boa, na via chegada maré para 2010, 2019. Vai via maré para 2019, 2899. Delta 3152. Necessita fazer um pequeno desvio à esquerda para evitar formações, ok? Condições de voar na proa norte, o 5809, seu vetor? Nós temos, mas não é necessário não, a 020 seria suficiente. Voa na proa norte, então, sobre o vetor para sequenciamento de tráfego. Limite ao localizador, 5809. Ok, proa norte, o limite ao lado, 5809. Uca, transição Caju. Aciona transponder 5441, controle 120.8. 3-0 autorizado, 2-0 estratégico, sobre a esquerda, Fuca, Aracaju, Apoio 8, Oraco, direto Mateó, 5-4-4-1, 2-0-8. O resto da Atlântico 2 no portão 62, deixa-me ir pronto, pushback. Sim. No 4 no solo é 55, direita na taxiway Fox, após prossegue na minha escuta via Alfa e Juliette para o portão 02. Assume Duna 5009, 2000 pés, autorizado ILS. Duna 2000 pés, autorizado ILS, 5009. Tango Zulu. Chama a torre agora, 118.95, Tango Zulu. 118.95, boa noite. Salvador, muito boa noite, desculpa, Tango Zulu. Está no localizador, então estamos a pôr na 117. Zulu, altímetro no 0, no 9. O vento no 2, 0 graus, com 0,8 nós. Cancela, dá presente? Dá presente. Cancela 257. Libera final ILS com curva esquerda. Reporte já no base para 1,7. Porta lá, já no base 1,7, Zulu. Desce para 3.000 pés com 19. 5899, voa ITAP. ITAP, 5899, obrigado. 5809, completa ILS, chama a torre agora 118.95. Autorizado, 1295, 59. Web 5809. Roger, Web 5809, reporte passando Duna, altímetro no 0 no 9. Reportarei Duna, Web 5809. 09, reporte passando Simbra, contém checado. Web 5809, Dona. Reporte Simbra, contém checado. Web 5809, marcador está. Sinal passado checado, Tango Zulu. Júlia Tango Zulu, tem livre pouso 97, o vento 100 graus, uma centena com 08 nós. Zulu. Zulu no solo 01, no parte 4. Direita via Papá, até o parte 5, tá livre, tenha uma boa noite, Zulu. Passando externo, Web 5809. Passei, travou? Web 5809, passando externo. Passando travado. Embaixo travado. 9, tem livre pouso na pista no 0, vento 1, 2, 0 graus, com 08 nós. Autorizado pouso na 1, 0, 5809.